O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu deu atendimento por volta de 21 horas e 16 minutos a uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira na rua 21 de Abril, Jardim Ipanema. A vítima, um jovem de 24 anos, estava em frente à sua residência quando indivíduos em uma motocicleta de cor escura passaram e, em via pública, com a moto em movimento, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção à vítima e outros moradores da residência. Os tiros acertaram as pedras do calçamento em frente à casa e um dos estilhaços acabou provocando um ferimento. Pérfuro cortante no tórax do jovem Fábio Alves Pinto, de 23 anos, que sofreu ferimentos superficiais. Guardas municipais que atuam na região estiveram no local e coletaram dados a respeito dos atiradores. Saíram em patrulhamento, porém ninguém foi localizado, identificado e preso. A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimento considerado leve, sem risco à vida. Mas como trata-se de uma situação de disparo de arma de fogo, todo cuidado é pouco. A Polícia Militar também foi informada e realizou patrulhamentos, mas não conseguiu identificar os atiradores. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.